A ver, vamos a probar. Aquí esta zambiña, seita de una nota só. Muitas notas van a entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Começou a consequência inevitável de você. Quantas gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de tudo, escala e afinal não sobrou nada, ou quase nada. Voltei pra minhas notas, como volto pra você. Foi contar pra minhas notas, como eu gosto de você. É quem quer todas essas notas, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cresca sempre com nenhuma nota só. Me gusta lo que canta.